prepare-se, pois ele chegou, o Arrasta Povo Popson, o Águia da Amazônia. Alô, Santa Luzia! Mamacinho! Versão brasileira, Ricardo Richards. E agora, Richards? Chama as amigas pra frente agora, vai começar uma onda gostosa. Se tá solteira, chega pra cá, no comando vai agachar. Morena, lourinha, ruivinha, vai começar. Mão no joelho e no popô. Bora curtir de aniversário do Guilherme! Agachou, hey! Agachando, agachando. Popson. Agachando. Davidson. Davidson. Agachou, agachando. Agachando. Todo mundo vai. Agachando. Agachando. Desce um combo pra gente. Garçom, atende a gente. Desce um combo pra gente. Garçom, atende a gente. Quero beber. One, two, pra cima. Amigas pra frente agora, e vai começar uma onda gostosa. Se tá solteira, chega pra cá. Vamos curtir do Santa Luzia, meu pop da área. Morena, lourinha, ruivinha. Daqui a pouquinho tem o vão. E tá na lagarta. Na contagem: 1, 2, 3. Agachou, agachando. Agachando. Agachou, vai. Agachou, vai. Eu gosto de agachar, vai. Agacho, agacho, agachando, agachando, agachando, agachando. Vai que é porra! Esse seu discurso é o mesmo de sempre. Pra ganhar o meu perdão, tão fácil. Só porque tem sorte. Som, pop som. Davidson. E agora vai! E você tem sorte, na na na. De quê? É que eu te amo, na na na. Adoro teu beijo, adoro teu cheiro. Qual é o teu segredo? Na na na. Você tem sorte. Obrigado também, com todo carinho. Minha grande amiga Josi, a esposa do meu amigo Guilherme. Toda a galera da JG Eventos aí, muito obrigado, viu, pela recepção. Bora, William! Esse seu discurso é o mesmo. Meu grande parceiro Neto! Valeu, meu Neto! Obrigado, Boninho, pelo carinho de sempre. Alô, William! Quando você vai sentar por cima e o maestro vai te pegar, aqui no Popson. Agora toma, não adianta tu voltar, menino. E agora? Agora você vai. Eu dou tapinha na boca branca com bombom. Ela balança, se eu te chamo de malandro, ela vai. Dou tapinha na boca branca com bombom. Ela balança, se eu te chamo de malandro, ela vai se apaixonar. Dou tapinha na potranca com bombom, babá, balança. Se eu te chamo de malandro, ela vai se apaixonar. Dou tapinha na potranca com bombom, ela balança. Se eu te chamo de malandro, ela vai se apaixonar. Vai, Santa Luzia! Agora vai sentar. Vai sentar. Vai sentar. Toda a galera da Fox também aí com a gente. Vai sentar. galera de coração. É pra tocar no paredão, vambora, vambora. Aqui no Instagram Mix, Bebetinho. Equipe Internacional, Laiocinho tá aqui com a gente, ele, o piano, o Chival, alô Elias. Safadão vai te pegar, tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai, eu tô tapinha na potanga, bom, bom, bom, bom, bom, balança, se eu te chamo de malandria. Veja, amigo Bolo, vem do peixe, tá aqui com a gente, ele é a primeira dama, rompendo fronteiras, é bom. Muito obrigado, Murilo, pela vida, sinta-se sempre à vontade aqui no Show do Águia. É o nosso grande representante, Irituia. Representante do Pop Sul, da empresa Pop. Bolo Rei do Peixe. Essas malandras, assanhadinha. Que só quebrar, só quebrar, só quebrar. O brau, brau, vem pra balada. Fica doidinha, vem também. Olha o safado aí, ó. Olha o Dião, só gosta de malandra. Só quebrar, só quebrar, só quebrar. O brau. Olha, gente, amanhã, o dia todo, Jacaraguá. Você não pode perder. É pras novinhas da favela. O ritmo que será, que será, que será, que será, que será, que será, que será, que será, que será. É pra novinha da favela. O ritmo que será, que será, que será, que será. Senta aqui, senta aqui, vai. São malandras, assanhadinhas. Que só quebrar, só quebrar, só quebrar. O brau, o brau, vem pra balada. Picadadinha. E então vem sentando aqui. Coreano, que diz o botão, vai cozinhar aí, macho. Rosa, já já tem o voo do Águia. Vamos lá, família. Senta, senta, senta, e senta, senta. Só quebrar, só quebrar, só quebrar. O brau, brau, vem pra balada. Fica doidinha. E então vem sentando aqui. Sua namorada aqui no circuito com a gente também. Obrigado, negão! Davidson, um maestro Pop Som. Uhul, Pop Som! É o Bob do aniversário do Guilherme! Fala, bode do paredão! Tira a CD! Fala, Pop do Gé, Brasil, Vago Barreiro! Olha o juramento, hein? Ela só quer encontrar o coração partido. E também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela. Juntar a minha tampa com a panela dela e temperar a nossa vida ainda mais sabor. Eu tenho um abraço pra te dar. Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não, te prometo é nada. Não tem sentido te dar casa, comida, roupa lavada. Se faltar amor. Se faltar amor, se faltar amor, vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o dado tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente será comigo. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. É gordinho, tá feito. Aqui não tem assinatura. da gente se ela cumprir. Vai! Sucesso, meu parceiro, mano Raul! Pop Song, o águia da Amazônia. Ei, o pop é o pop. Se faltar amor, se faltar amor, então bora fazer amor. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu dedinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Bora, meu parceirão, bolo, rei do peixe. Vamos fazer o juramento. Tá aqui no circuito com a gente, ele é o primeirador. O meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente será com medo. Vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz, é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E agora vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho, pra poder ficar contigo. Bem, bem, alô. Oi, Pedro. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca me traí. Cala a boca, pois estava aqui. Quando ele se falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que te dei e te confiei. Mas onde que eu errei? Sua ingrata. Bem. Bora, Tadeuzinho, bora, pau. Alô, meu mordido de Arapiraca. Eu sou aí, parceiro. Parabéns, meu parceiro, Guilherme. Pensando bem, você se merece. Opção! A não vai acabar bem. Coisa que se faz, é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. Já agora vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho, pra poder ficar contigo. Bem, bem, bem. E alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui. Quando ele sim falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei? Sou ingrata. Sou ingrata. Como a culpa é minha. É o Pop detonando no aniversário do Guilherme. Alô, Jean, olha o Júnior. Júnior, abre o show do paredão que o gordinho chegou. Já tá no talo, gordinho. Esse gordinho dança mais que o Michael Jackson do interior, rapaz. Águia da Amazônia. Não deu certo. Assume relacionamento sério. Bem que eu tentei, mas não tem jeito. pra mamar. Nós é ruim, não marca touca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. E quer contar vantagem falando que é pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu... Já deu o voo do águia! E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. Edson do Lava Jato, Catita do Lava Jato também. Nossa amiga Milene, Lima aqui com a gente. Um grande abraço pra você. A Daiane também. A todo mundo aqui com a gente. MC Gulan. Agora vai, hein? É o homem mata. Bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu deixou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu deixou depois que ela mamou. Mas e aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Mas e aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Boxon, o águia da Amazônia. Arrasta povo pop som. O águia da Amazônia. Bora fazer assim, meu povo! E quem não tem hora pra chegar em casa, bota as mãozinhas pra cima aí que eu quero ver. Quem vai amanhecer na rua, bota a mãozinha pro céu. Joga pra cima quem tá muito feliz. Agora, meu povo! E quem tá preparado pra sair do chão, dá um grito! Isaac e Anjos do Lava Jato, dois irmãos! Três, dois, um! É agora! Mãozinha pro céu, a torcida do Paysandu, bota a mãozinha pro céu, a torcida do Leão, bota a mãozinha pra cima, quem acredita que a seleção vai ser hexa, dá um grito. Você me deixa doidão. E sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Caio, Lucina tá aqui com a gente também. Suavemente. tá solteiro, joga a mãozinha pro céu! Pro céu! Agora, agora! Everybody's going to the party, have a real good time. O Neto dá valor, meu irmão! Parceirão, João Neto aqui comigo, a porta do nosso Águia, veio conhecer de pertinho o Águia da Amazônia. Alô, João Neto, meu parceiro Nelson. Bora pra cima, galera, da JG Eventos. Pop, som, luz, cores e um verdadeiro show. E a mãozinha vai pra cima. Amazônia. Aldair Playboy. Vai curtindo que tá bom demais. Relaxa, você tá na minha e eu também te quero. Larga de vestir, a nossa casa é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Tá na minha, eu também te quero. Bora, Belo! Vamos junto, Boninho! Me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanto. E o quê? Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá fim. Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Aldair apagou a luz. E as novinhas! Eu te agarrei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, novinha, novinha. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, novinha, novinha, novinha, vem. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o gente no Pop em Santa Luzia. Não adianta você jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar. Nosso parceiro, Mário, de Capitão Poço também, tá curtindo todas aqui no Pop. Valeu, Mário. Princesinha, não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você, você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar. Bora, meu parceiro, meu medo! Grande assim, assim, pra se apaixonar, pra vai. Se apaixonar, vai. Moisés, só mais, Zé, só mais, Denilson, chance, também aqui com a gente. Só mais uma chance, eu só te peço. Só mais uma chance. Zé Luiz da Estiva, também daí no circuito com a gente. Aldair Playboy, faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho. Só quem tem um amigo, mas a boca tá adoçada, misturou doce com bala, com pirulito na boca. Essa mina é mal criada. Na pista eu sei que ela arrasa, na cama ela é tarada. No motel fumando bag, na brisa da catuaba. E aí, novinha? Vai, vai, e aí, novinha? Vai, vai, vai. Senta novinha e não para. Senta novinha e não para. Senta novinha e não para. Senta novinha e não para. Ela joga de frente, ela dá uma sarrada. Ela joga pra trás, ela dá uma quicada. Ela joga pra frente, ela dá uma sarrada. Ela joga pra trás, ela dá uma quicada. Vai, vai, vai, vai, vai. Senta novinha e não para. Senta novinha e não para. Senta pop som. Senta novinha e não para. E o nosso parceiro Everton de Ananindeua também tá aqui no circuito com a gente. Alô, Everton! Senta novinha e não para. Senta novinha e não para. Erika! Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ Erika. Eu já liguei para o Jeff, convidei os paredão. Vai ser na casa de praia, hoje vai ter curtição. Os meninos delirando, ela desce até o chão. Fez uma mina loucaça, então vai ter ralação. Então vai ter ralação, só ralação. Xerecão, a menina sobe com bundão. Xerecão no chão. Xerecão no chão, a menina sobe com o bundão. Ela desce com xerecão. Xerecão no chão. Xerecão no chão. Chão, chão, chão, chão, chão. Xerecão no chão. Xerecão no chão. Xerecão no chão. Xerecão no chão. Xerecão no chão. Xerecão no chão. Xerecão no chão. É nóis, quem é? Sou eu. Vai, vai, vai. É o Daí Playboy. Divulga nós na humildade. eu já liguei para o Jeff, convidei os paredão. Vamos descer pra ligar o som, hein? Convoca todo mundo, liga o paredão, aumenta o volume do som, deixa no talo, não liga com nada não, deixa o reparo separado e deixa tudo guardado, viu? A menina desce com o bundão, sobe com o bundão, xerecão no chão, xerecão no chão, xerecão no chão, xerecão no chão. Bora curtir Santa Luzia! Xerecão. É pop! Som, chão, chão, chão, chão, chão. Pop som, o águia da Amazônia. Xerecão no chão, xerecão no chão. Xerecão no chão, é o comando, é o comando, é o Esse é o águia da Amazônia. Assina o solinho, assina o solinho. Bora samba agora! São Borges, grande abraço para todo mundo aí fazendo a segurança total do evento. Fica pra todas as aninhas, as quebra bate verdade, vem na coreia pra frente, só de sacanagem, vem na coreia. Cabeça, joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça. Impressionante, né? Todo mundo faz, todo mundo faz. O joelhinho, cabeça, joelhinho. É o Tchano Brasil. Vamos lá. O joelhinho, cabeça. Faz a dúvida, não vai. Vai, vai. Joga em cima, joga em cima. Segura!